Salvador, buenas noches, Argentina 1911. Argentina 1911, stand by to clearance, prepare for departure, Sambo 1. Stand by for clearance, prepare Sambo 1, Argentina 1911. Follow Go 1172, estou mantendo a voz do nosso da Juliette. Go 1172. Corre Go 1173, está pronto para espera. Go 1172. Via Juliette, portão 8. Juliette pro 08, no 172. Go 1173, mantenha o ponto de espera, pista no zero, tráfego de colo à frente, cortou uma colisão com o pássaro, vai ser iniciada uma inspeção. Ok, vai manter o ponto de espera, Go 1173. O 1973 autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Quero manter o 1-0, o 1973. Tá 3520, chama o centro Recife, na frequência 12685, alternando 2545. Tá 3520, copiou o controle. Chama 1285 e radial, Terra 12545, Terra 3520, boa noite. 3520, frequência 12685, secundária 12545. 3625, 2545, obrigado. Zona 173, autorizado decolagem, pistão a zero, vento na quadra 0 graus, 079. Zona 173, decolada 34, chama o controle Salvador, 120.8, bom. 208, gol 1973. Controle muito, bom dia, gol 1973, livrando 2.954. Voo 1173, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, voo 1173. O 1173 inicialmente mantém a proa de Leda, aguardando a autorização do Centro Recife. Aguardando a autorização, o 1173. Argentina 191, right to copy? Yes, we are ready to copy, Argentina 1911, go ahead. Fiat Sierra Alpha, Zulu, flight level 3. 180 via Pendulum 44, then according to a flight plan route, take off runway 10. After takeoff, right turning, departure is San Juan and Doclo transition, Delta, Oscar, Kilo, Lima Uniform transition. Call code is 5544, departure control 120.8. Transina 1911 here to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 380 via Uniform Zulu 44, then via flight plan route. Departure runway 10, right turn, departure number 1, dock blue, transition, squad 5544, and departure frequency 120.8, Transina 1911. Argentina 1911, with back correctly, congruent for the suspect push. Roger, we have back for Panama push, Argentina 1911. Salvador, Argentina 1911, request. We request flight level 360. And stand by. Stand by. Grande coordenação, como acha o centro recíproco no 173? Entendi. Argentina 1911 Tower. Go ahead. Clear at flight level 360. Clear 360, Argentina 1911. Gono 173, voando pro Diognavi. Pro Diognavi, Gono 173, obrigado pela colaboração. Bom trabalho. Gol 973, chame Centro Recife na frequência 1251, na alterna 12835. 251, 2835, obrigado, bom trabalho, gol 973. dia, voo 561, gente da Brava para autorização Galeão, na posição 3. Oi, bom dia, Gol 561, no centro da Bravo, na posição 3 para autorização Galeão. Quem tem mais foto, Gol 561? Olha, 561. Salvador, Argentina 1, 9011, gate 11, ready for push back, Salvador. Peter, report ready for taxi. Argentina 1911. Peter, for Cruz, Salabon, report for taxi. Argentina 1911. Silva no 561, no copia. Copia no 561. Autorizado Galeão, via rota do plano de voo, peso 44 conforme, nível 360. Decola da 1-0, pode decolar de curva direita. Perfil de saída Sanvo 1, transição Dóquilo. Aciona o transponder 556, corrijo 5554, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, conforme a rota do plano, nível 360, estamos 0, curva direita. Primeira aerovia, perfil do 44, a Sanvo 1, Dóquilo. 5554 o transponder e 1208 o 1561. Confirma a transição, 1561. Dóculo, Sanvo 1, Dóculo. Chame pronto. Está pronto, tá pronto, gol 1561. Está iniciando, portão 3, chame táxi. É, chamar a táxi do gol 1561. Oscar Charlie Alpha. Prossiga, Oscar Charlie Alpha. Oscar Charlie Alpha solicitou autorização de reboque, pátio 3, para a posição de número 4, pátio 1. Dado iniciar reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, gente, reporta para ingresso. Lona 5001, né, a torre? Gente, considera a autorização de push, o tráfego está no setor sul, já finalizou o pushback, está prestes a iniciar o táxi, após o meio que você inicia. Gente, serve de comando no momento número 2, tá, o gol inicial. Argentina 1911, ready for taxi. Argentina 1911, approve the taxi. Miami, for taxi, India, only point report, ready for takeoff, QNH1015. Roger. We are clear to taxi by apron, India, only point runway 10, over 1015, Argentina 1911. Golden 56, autorizado, iniciar portão 3, time time. E aí, pushback, chamando a taxa, Golden 56. China 1911, clear to line up and take off, QNH 1015, wind is 140 degrees, 06 knots. Roger, clear to line up and take off, Arch. 1-0, Argentina 1911. Argentina 1911, airborne 859, contact now departure control 120 decimal 8. Roger, contact departure 120 8, Argentina 1911, muito obrigado. Para taxi Gol 1561, está com 41, 3 horas e 8, confirme. Roger, clamando, 360. 1911, ready check tank and departure, climb maintain flight level 360, perform 71 departure. Roger, we are clear to climb and maintain flight level 360 via Sambo 1 departure, you know, 1911. Gente, direito via Índia, chamada para espera, vou meu. Alfa, Charlie Alfa. Cruzado, ingresso. Confirmando qual é o portão? Portão de número 4. Cruzado, reporte o término. Ok, gente, reporte o término. Ponto de espera da 1-0, pronto, gol no 5-6. Gol no 5-6 na linha de cola, vento no 5-0 graus, 0-6-19. A linha de cola não no 0, gol no 5-6. Decolada 04, time controle, 20 decimal 8. 08, bom, 5 minutos. Sir, 19011, request. What is? Can we fly direct to Dock Lou? Position? Standby. Salvador, gol no 561, passo a 3.500 para 360. Para 561, eu contato radar na decolagem, sub mantendo o nível 360, após cruzar 2, Lopes e Vieto Leda. A gente Leda passando 4.000, gol no 561. Direct to Doclo, this section. Roger, we are clear to fly direct to Doclo intersection, 19011. Obrigado. 19911, contact now. This is Stern Frequency 125.1, backup 128.35. Roger, we contact Brasilia 125.1. If unable, 128.35, Argentina 19911, obrigado. Prossigo 61, chega no centro Recife em 25.1, alternativa 28.35. 251, 2835, no 561. Salvador, bom dia, o Gol 1161, pronto para a cópia, Guarulhos 400. Gente, Gol 1161, aguarde cópia. Aguardando o 1161. Salvador, bom dia, o TAN 3601. Guarde costa 3601. 1161, copia. Copia, prossiga. Guarulhos autorizado, via rota do plano de voo, APS 190 Taubaté, nível 360. Decolado 1-0, fazer decolagem em curva direita, perfil de saída São Voo 1, Leda Motiva. Achando transponder 5565, controle 120.8. Seja autorizado, Guarulhos 360, via APS 190 Taubaté, decolado APS 190, curva direita, bordo decolagem, saída São Voo 1, Leda Motiva. Transponder 5565, controle 120.8, gol 1161. Correto, gol 1161, chame pronto, parou, puxa. Botarei, gol 1161. Então 3601, copia. 3601, copia. Então 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, via PES 1-0, Cubá, via PES 1-6, Posmo, após, prossiga via rota do plano de voo. Decolador 1-0, após a decolagem em curva direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Assino transponder 5570, controle 120.8. Ok, o TAM 3601, está autorizado então São Paulo, nível 360, Cubase, Abdulu no 6, Cosmo, Renan Abdulu 1-0, Cubase, Abdulu no 6, Cosmo. Decolada 1-0, curva direita, Dael, Leda, Mótima. Transponder 5570, o controle 1208. A 3601 confirmando saída da Dael, Leda, Mótima. Vitor Alfa no final. Mótima, seria. Então.